Pega as mãos que chegou uma a mais. Nossa missão é de guerra e de paz. Disposição que te joga pra trás. Funk ladrão, demorou uma a mais. Pega as mãos que chegou uma a mais. Nossa missão é de guerra e de paz. Disposição que te joga pra trás. Funk ladrão, demorou uma a mais. Uma mais na cena, uma mais no pique, uma mais no clima, uma mais no clipe. Uma mais que aplaude, uma mais que critique, uma mais chuta o balde, uma mais favela chique. Uma mais que sempre chega levando uma mais. Sabe a história que traz, sabe o barulho que faz. Uma mais quente, uma mais nova, uma mais fala mais, uma mais prova. Uma mais que vai mais além que você pensa. Uma mais que soma faz toda a diferença. Uma mais pelo som, uma mais tem o dom. Qual é o nome mesmo? Uma mais sangue bom. Quanto tempo faz? Faz muito tempo atrás. Sonhei em ser mais um, aprendi a ser um a mais. Rimas e estilos diferentes, não iguais. Marcelo, tio da Boni, um microfone e dois canais. Um a mais, Zona Sul, um a mais em ação. Um a mais, Grajaú, sentido aclimação. Vivo funk, ladrão, função verdadeiro. Um a mais por amor, um a mais por dinheiro. Vem com nós, tô no pente, hip hop consciente. Leva um a cai pra trás, leva um a mais pra frente. Vem com a gente ou sai da frente. Um a mais que envolvente, parecido pra quem vê, diferente pra quem sente. Ser verdadeiro é chato, todos nós sabemos. Certeza de quem somos, amor no que fazemos. O controle do barato é tudo que nós temos. Malandrão é mato, um a mais, um a menos. Pega as mãos que chegou um a mais. Nossa missão é de guerra e de paz. Disposição que te joga pra trás. Funk ladrão, demorou um a mais. Pega as mãos que chegou um a mais. Nossa missão é de guerra e de paz. Disposição que te joga pra trás. Funk ladrão, demorou um a mais. Aí, cê de quebradinha, quem rima é o curinha. De chegada, de saída, de Nike ou Adidas. Só se não quiser, pé de breça, de ré. Um a mais na cabeça e o funk no pé. Esse som é quente, é diferente. Um salve pros loucos, um salve pros crentes. Um a mais pra você, demorou se envolver. O Zique se jogou, o Davi não colou. Não aguento mais balada de boyzinho popero. Você sabe onde eu tô, uou, nega fulô. No copo uma cerveja, nós pode funkeiro. Se quiser chegar, se quiser dançar. Um a mais na pista, demorou, vamos lá. Não, não, não, não, não, meu irmão. O funk é que é pancada, não é o pancadão. Joga a mão pro alto, deslize o pé no chão. O globo tá rodando, o b-boy gira de mão. A beat rebolando na festa da função. Funk se quiser curtir, hey. Funk se souber mexer, oh. Tô de boa, nunca à toa, jogo de cara e coroa. Sigo de patrão, a trupe um a mais, som de drão. Vou seguir, não desistir, não paro por aqui. O que importa é de onde vim, quem sou, pra onde vou, sacou, morou. Sou o estriteiro, maloqueiro, gangueiro, branco, parceiro. Um a mais, tiro certeiro. Filho do cabuloso, rap nervoso, apetitoso, malicioso. Meu compasso marginalizado, contra seu rap quadrado. Sai fingado, a magia de um a mais é demais. Me leve e me traz, traguem um a mais, sinta um a mais. A brisa que te satisfaz. Pega as mãos que chegou um a mais. Nossa missão é de guerra e de paz. Disposição que te joga pra trás. Funk ladrão, demorou um a mais. Pega as mãos que chegou um a mais. Nossa missão é de guerra e de paz. Disposição que te joga pra trás. Funk ladrão, demorou um a mais. Pega as mãos que chegou um a mais. Nossa missão é de guerra e de paz. Disposição que te joga pra trás. Funk ladrão, demorou um a mais. Pega as mãos que chegou um a mais. Nossa missão é de guerra e de paz. Disposição que te joga pra trás. Funk ladrão, demorou.